Salve da 19. Tá salvado, Zica. Dá uma atenção naquela caminhada pra nós lá. Ô, amigão, pode ir pra que não dá outra, Zica. É nós que tá, pô. Sonhava com o céu bem lindo, cheio de estrelas. Sonhava com Papai Noel, uma lua cheia. Na minha infância eu só queria uma bicicleta. Me deram uma automática e uma vaga no fundo da cela. Chega de ponto na cinta, entupetada com 20 no pente. Bordão de ouro, 18 no DVC, reincidente. Na quebrada de Mitsubishi, Pajero um 12 mola. Aqualand de série prata, sem precisar pedir esmola. O mundo do crime é ilusão, fantoche ilusório. O dia é Ferrari no pulso, no outro é caixão e velório. Infelizmente o roteiro é triste, me corta o coração ao ver a mãe enfrentando a fila de madrugada na detenção. A vida bandida, bandeira do luto. Final do discurso, o sonho metralhado aos 45 do segundo. Rio de lágrimas correndo lá no Vale da Solidão. Sem joias, rubis, banquete na mansão. No acordo sanguinário do sequestro na capital. No peito a angústia, a mágoa, a dor do funeral. Ou dentro do raio o sofrimento, o choque, a humilhação. O cão pastor alemão, a 12 de repetição. A farda camuflada de cinza, o símbolo do diabo. O sangue na galeria, medalha de honra pro soldado. O tiro da matraquinha, distintiva tocanita. Da 101 a 203, apenas o sonho de um artista de ser um desenhista, um piloto de Fórmula 1. Sonhando com viagens pra Las Vegas, Cancún. A cada passo na radial, faço um castelo pra vitória. Soldado combatente, mais um guerreiro da guerra sem glória. Da guerra sem glória, da guerra sem glória. Sem glória, na guerra sem glória, na guerra sem glória, na guerra sem glória. Tipo um trem bala no trilho desgovernado. Os justos corretos de São Paulo faz estrago. No clique da 9 e no eco da ponto 40. Aos dias de grades e muralha, o gladiador ainda em cena. O palhaço do circo chora, sangue em meia loucura. O enquadro das baep na viela escura que causa tortura. A tropa de choque, o águia 1 vem de ponto 50. E nós vem nos palco da vida, 18 de estrada é o que atormenta. Os inimigos tão tudo fardado ou engravatado. E os aliados com os fura na mão, com as ninja na cara, catando os blindado. Fazendo corre no progresso e no adianto. Nós queria ter condição pra não precisar estourar os bancos. Se tem pra trocar, subestima a mente insana. Subestima os moleque de 15 de HK que o terror implanta. Pelos peita branca de calça bege os oprimido. Nós canta pelas cadeias em prol das favelas e contra os inimigos. Levada embaçada, no estilo malandreado. Autêntico desde o primeiro dia que veio a porra do descaso. Nós tá na missão, no extremo das fronteiras. De leste a oeste, fechando juntão de colete as trincheiras. Condenação pra nós, não dá medalha. Porque a guerra pra nós é dentro e fora das muralhas. Cada progresso, a cada passo pra nós é uma vitória. Soldado combatente, mais um guerreiro da guerra sem glória. Da guerra sem glória, da guerra sem glória, guerra sem glória, oh, da guerra sem glória, da guerra sem glória, guerra sem glória. Porque o Senhor dos Exércitos me deu sabedoria e entendimento pra que eu pudesse me manter de pé. Na trilha obscura do deserto, mais um soldado da guerra sem glória.